17 anos e fugiu de casa. 17 horas da manhã num dia errado. Saia de borracha. Carteira falsa com idade adulterada. O medo sofre enquanto ela morde. Desaparece antes que alguém acorde. Um passo sem pensar. Um outro dia, outro lugar. Cabelo verde, tatuagem no pescoço. Um rosto novo, corpo feito pro pecado. A vida dela, o paraíso ou comprimido. Qualquer balaco ilegal proibido. Um passo sem pensar. Um outro dia, outro lugar. Eu quero ver vocês gritando. O mundo vai acabar e ela só quer dançar. Só quer dançar, dançar, dançar. Tiro, tiro, tiro, tiro, tiro, tiro, tiro, tiro, tiro, tiro, tiro, tiro, tiro, tiro, tiro, tiro, tiro, tiro, tiro, tiro, tiro, tiro, tiro, tiro, tiro, tiro, tiro. Pneus de carro cantam.